te rende, ó Senhor. Aleluia. Pois santo tu és e reinas acima dos céus para sempre, aleluia, aleluia, ao Senhor Jesus. Pois tremendo tu és, enches o céu e a terra da tua glória. E te rende, ó Senhor, aleluia. Pois santo tu és e reinas acima. Céu e a terra.